abriu a porta, já me recebeu com mais de 7 pedras na mão. Um cara quando bebe não aceita desaforo não. Eu querendo amor e ela querendo confusão. E aí, eu soltei os cachorros em cima dela. Botei a danada da raiva toda pra fora. O amor da minha vida eu mandei embora. E ela foi, ainda não acredito que ela foi. A ficha só caiu naquela hora. Foi quando eu escutei o par da porta. E ela foi, ainda não acredito que ela foi. A ficha só caiu naquela hora. Foi quando eu escutei da porta. O amor da minha vida foi embora. Alô, meu parceiro de Fran, esse pipoca cai de nos paredões. Ao abrir a porta, já me recebeu com mais de 7 pedras na mão. Um cara quando bebe não aceita desaforo não. Eu querendo amor e ela querendo confusão. E aí, eu soltei os cachorros em cima dela. Botei a danada da raiva toda pra fora. O amor da minha vida eu mandei embora.